de mulheres de todas as cores. Com umas até certo tempo fiquei. Já tive pensado e até me fiz. Loira, preta, ruiva, japonesa. Só mulher gostosa aqui na pista. Todas as cores. Ninja, branca, mulata, sarará. Só mulher gostosa aqui na pista. Loira, preta, ruiva, japonesa. Só mulher gostosa aqui na pista. Ninja, branca, mulata, sarará. Só mulher gostosa aqui na pista. Gordinhas, magrinhas, não importa como for, não. Todas são gostosas, cada uma com seu sabor. E não importa qual cabelo ou idade, todas têm um charme que domina a cidade. E maquiadas, ficam muito belas. E preparadas pra balar na passarela. De jeito leigo, linda, sensual. Perfume sobe, vagabundo passa mal. Roupa negra, loiro, morena, são diversos amores. Entre tantas mulheres existe vários sabores. Cabelo cacheado, liso ou pichain. Cabelo não importa, o importante é gostar de mim. De mim. Se for de menta, vou até de manhã. Eu sou mais o teu sabor que tem gosto de hortelã. É como um doce, chocolate ou caramelo. Mas ter o teu sabor é que realmente eu quero. Loira, preta, ruiva, japonesa. Só mulher gostosa aqui na pista. Índia, branca, mulata, sarará. Só mulher gostosa aqui na pista. Loira, preta, ruiva, japonesa. Só mulher gostosa aqui na pista. Índia, branca, mulata, sarará. Só mulher gostosa aqui na pista. Não importa classe, estilo ou cores. Mulher tudo de bom, tem de vários sabores. Uva, morango, maçã, salada mista. Só mina gostosa no contato da minha lista. Batom, brilho, gloss, isso muito me fascina. Com glitter e blush, fica linda essa menina. Vários jeitos de ser, gatinha, manhosa, carente. Extravagante, atrevida e de corpo envolvente. Loira, preta, ruiva, japonesa. Só mulher gostosa aqui na pista. Ninja, branca, mulata, sarará. Mulher gostosa aqui na pista. Loira, preta, ruiva, japonesa. Só mulher gostosa aqui na pista. Índia, branca, mulata, sarará. Só mulher gostosa aqui na pista. Porto Alegre, nossa, muita mulher. De todos os estilos, escolha que você quer. Na esquina democrática dói o pescoço. Os olhos não param, o cara fica louco. Desculpe, garotas, eu nunca fui um bom moço. Nos bailes e na época da escola, visualizava várias garotas com corpo igual. Garrafa de Coca-Cola. O mundo me dê, a escolhida foi você. Vem dançar com CLB e a gente B. Loira, preta, ruiva, japonesa. Só mulher gostosa aqui na pista. Índia, branca, mulata, sarará. Só mulher gostosa aqui na pista. Loira, preta, ruiva, japonesa. Só mulher gostosa aqui na pista. Índia, branca, mulata, sarará. Só mulher gostosa aqui na pista. Loira, preta, ruiva, japonesa. Só mulher gostosa aqui na pista. Índia, branca, mulata, sarará. Só mulher gostosa aqui na pista. Loira, preta, ruiva, japonesa. Só mulher gostosa aqui na pista. Índia, branca, mulata, sarará. Só mulher gostosa aqui na pista. Já tive donzela e até meretriz.